Eu sei onde é o meu lugar, Senhor. Sei aonde eu renovo as minhas forças. É na tua presença. É aos teus pés, Senhor. Perto de ti eu quero estar. Se tenho a ti, os medos se vão. Meu abrigo, torre forte, minha fortaleza, meu libertador. Não quero e nem seguir a multidão. O que eu preciso só encontro em ti. Tua presença calma o meu coração. Meu lugar é junto a ti. Meu escudo é o teu nome. Quando vou correndo te adorar. Meu lugar é junto a ti. Meu escudo é o teu nome. Quando fraco estou, vou correndo te adorar. Oh Deus, perto de ti, Senhor. Perto de ti eu quero estar. Se tenho a ti, os medos se vão. Meu abrigo, torre forte, minha fortaleza, meu libertador. Faça subir a tua adoração nesta hora.